Westside. Capaz de transmitir a felicidade plena, mostrando realidade através de uma caneta. Quem tem sabe bem valor que representa. Que tira o pôr do sol, vê o brilho da natureza. Sorriso no semblante do tiozinho que trabalha, pedalando até na chuva pra levar um time pra casa. Exemplo é viver sereno e tranquilo, com a mente sossegada, 100% bem de espírito. E nós queria que fosse tudo assim, meu maravilha, umas notas, um golfe no jardim. Se é pra viver, vamos viver com uma consciência limpa, coração com direção, a alma purifica. O bode não vai parar, então segue esse pé e solta fumaça no ar. Vai, vai. Se todos se unir, a casa não cai. Deixa o som fluir, deixa a vibe te levar. Só quem for da tribo joga fumaça pro ar. Na relax, vendo as coisas acontecer. Pras coisas irem bem, só depende de você. Sempre avante pelo bem. Buscando a redenção, mantendo a mente zen. Boom, boom, baby, bye, bye. Quem transmite positividade é capaz. Nesse pique é bonito ver a trilha tocando. DJ e MC e a plateia incentivando. As gatinhas dançando, os mano olhando. Dois palitos pra virar, se ganhou, esse é o plano. Não tem pra ninguém que não seja do bem. Sem refém de blém-blém, se não conhece, vem também, pode vir, só chegar. Que a parada hoje é nossa, cada bumbo recompensa. Uma árdua trajetória, sendo na trilha no proceder. Sabendo qual vai ser, humildade é natural. Sem decorar, agradecer, planta a semente da paz. Com pensamento bem mais, pra colher um dia à frente, mérito de um dia atrás. Bondade na prática, sem preocupação com estática. Estatística nem sempre diz a voz que cala. Muita fé, fé em Deus, fé em si, fé em nós. Faça hoje no presente, se desprenda do após. Deixa o som fluir, deixa a vibe te levar. Só quem for da tribo joga fumaça pro ar. Na relax, vendo as coisas acontecer. Pras coisas irem bem, só depende de você. Sempre avante pelo bem. Buscando a redenção, mantendo a mente zen.